E aí galera, eu sou Hugo de Leon, mais uma vez aqui vamos falar de música. Hoje a gente vai falar de uma cantora que nasceu na Nova Escócia, mas que se mudou para o Canadá muito cedo. Estou falando da Lisley Feast, mais conhecida como Feast. Começou com 15 anos de idade na música e de lá para cá já lançou 4 álbuns. Primeiro em 99, 2004, 2006 e 2007. Esse de 2007 é uma joia, chamado The Reminder, disco que fez com que ela fosse indicada a vários prêmios, ganhou muitos também, inclusive esse disco foi indicado para o Grammy de 2008. Então, a gente vai escutar uma música desse álbum, The Reminder, chamado My Man, My Moon, música número 3. Vamos lá com vocês. Feast, My Man, My Moon. Valeu, abraço. Take it slow.